você. Olha em seus olhos, não consigo te encontrar. Hoje eu sei quem é você, então vou te dizer que se no passado pudesse, iria regressar. Me lembro perfeitamente como eu era algum tempo atrás. Tinha família, amigos, dinheiro, a riviria. Mulher no pé, não faltava um preto tipo A. Curtia um samba na sexta, um rap no domingo. Costava na casa da nega todo santo dia. Adiantava vários lados para os meus chegados. Quando a banca se reunia, a ceva não faltava. Os panos sempre dando a pro obtido melhor. Bombeta na cabeça, Timex pra completar. Agora recordo que na face eu tinha a felicidade. Eu não sabia, hoje estou cavando minha cova. Mas no começo, cara, foi tudo um mar de rosas. O tempo passou, a rosa agora chora sangue. O suicídio foi em vão, muitas vezes tentei. No HC acabei, no GAPA também. É lastimável, sei que meu estado é crítico. Fui embalista demais, por isso eu rodei. Só queria novas aventuras na vida, mais ação. Fumei o que podia, cheirei o que aguentava. Apliquei na veia, contraí, agora estou acabado. Fui um suicida. Por uma simples alucinação, ele arriscou sua agora vida. Agora está morto. Fui um suicida. Agora planeja sua própria despedida. Agora está morto. Fui um suicida. Por uma simples alucinação, ele arriscou sua agora vida. Agora está morto. Fui um suicida. Agora planeja sua própria despedida. Vírus contraído, minha vida na desgraça. Viciado na coca, vivendo de esmola. Choro por mim, oro por minha alma. Que meu caminho se ilumine pela luz divina. Sei que peguei a estrada errada, foi inevitável. Vários mano de baixo nível, cara, é lastimável. É embaçado a realidade em ter que enfrentar. Ainda mais no meu caso, difícil suportar. HIV comprovado, destino inalterado. Não sei o que será de mim, cara, é complicado. Estou vivendo na sombra, aguardando o meu fim. A idético neste mundo insano será escarrado. Sou mais um anfitrião entre milhares de irmãos. Meu passaporte pro vale da morte já está carimbado. O sangue escorre dos meus olhos, é tarde pra lamentar. Se pudesse no passado, queria retornar. Você, olha em seus olhos, não consigo te encontrar. Hoje eu sei quem é você, então vou te dizer. Que se no passado pudesse, iria regressar. Ajudar as trevas da sua vida a se regenerar. E nunca mais voltar. E nunca mais voltar. E nunca mais voltar. Muitos mano me deram um toque, não se liguei nas ideias. Queria ser malandro, aplicar, apavorar. Viver no escuro injetando, pensei que era demais. De controlar meu vício, meu irmão não fui capaz. Meus melhores amigos me viraram as costas. A mina que eu tanto amo está me evitando. Minha mente distorcida, já não sei o que fazer, a quem recorrer. Cravo uma emoção no peito, pois sei que vou morrer. Sozinho neste mundo, pra muitos mais um verme. Um maltrapilho surge mundo, foi no que me tornei. No passado sim, tive dias e dias de glórias. Idolatrado por muitos e invejado por outros. Eu era feliz, pois tinha tudo o que queria. Expectativa pro futuro, esperança na estaca zero. Desacreditado, contudo, com a vida desorientado. A vida para mim já não é um mistério. Minha jornada na terra está chegando ao fim. Pois sei que vou morrer, estou ciente disso. Agora está morto. Fui um suicida. Por uma simples alucinação, ele arriscou sua vida. Agora está morto. Fui um suicida. Agora planeja sua própria despedida. Agora está morto. Fui um suicida. Por uma simples alucinação, ele arriscou sua vida. Agora está morto. loucura. Foi um suicida. Agora planeja sua própria despedida. Futebol de categoria, um toque classe A. Fim de semana era chegada, os manos do campo colavam. O churrasquinho com os amigos, agarradinho com a mina. Ouvindo o som radical, rap nacional. Uma carreira esticada, muita ceva na mente. Diversão para mim, é, fui imprudente. Eu não saquei o limite, não pensei no fim. Constrangedor é olhar no espelho e ver o que sou. E assim vou passando os dias esperando a morte. Estou errado sim, mas já não tenho mais força. Estou aprendendo a viver com a dor da rejeição. Esperei o apoio da família, espero apoio em vão. Vários anos neste sofrimento, minha mente evolui. Me torna adepto ao espiritismo, agora sou cristã. Vários livros já lidos, sessões bem assistidas. Entendo que minha penitência vem de outra vida. Meu karma é pagar um erro por mim cometido. Lágrimas escorrem, minha dor aumenta. Em ver os meus chamados amigos me virarem as costas. Minha família tem tradições, por isso me noja. Um instituto para idéticos é o meu lar agora. Em uma sala reservada, tristeza impera. Ali irmãs e irmãos assistem televisão. Mas só o que vem na tela é o mundo lá fora. Mundo no qual para nós se fecharam as portas. Parada errada, embarquei em um bote furado. Minha cova está pronta, guardando o que resta de mim. Como eu dava tudo pra ter minha antiga vida. Sentir-se gente de novo, dar um rolê na Califórnia. Chavecar as mina da hora. Realidade no passado de um triste sonho. Vida fudida, sarcástica que eu mesmo criei. Num império das trevas eu sei que me adentrei. Predominado meu destino, cara, é sofrer. Sinto meu corpo mais leve, um odor de velas, um frescor de rosas. Oh minha deusa, é muito tarde agora. Ouço de longe vários prantos, não posso entender. Sinto-me curado, fico indignado. Meu bem, não chore, é triste para os dois lados. Já que por minha parte, o perdão foi dado. Antes do que fazemos, erramos a toda hora, a todo momento. Não enganados somos erros que cometemos, e sim sabemos que estamos errados. Não olhamos pra frente, não olhamos pra trás, não olhamos pros lados. Pensarmos apenas não é boa coisa mesmo. Pra que ficar preocupado? Agora planeja sua própria despedida.